De malandro, vê só um futelos bruto. Intima de com força aí que os bico fica mudo. Nós dá de boneza, um mó chaveco no subúrbio. Muriçoca tá bolado e quando vira aqui não é susto. 10 horas da noite, diploma tá na rua. Neon no painel, talismã no porta-luva. Na taça um contrial, pelo amor, na moral. Nos bazuco rap, grita as periga, paga um pau. Vê, que nem expresso, um degrau de arrisque. Boyzinho da classe nobre lá de cima. Que o whisky, ah, nós tem 6 bocas, tem chevette astuciosa. Que é carro de malandro, caravan cabuloso. Na rua é o comboio, em ritmo febroso. Sobe e desce no morro e os polícia de bozo. Um bico na BR, pois da blitz nós não passa. O doca tá em cima, liga o som que não dá nada. Carro de malandro, carro de malandro. Intima quando vira quina, indubitavelmente pelas ruas da perifa. Os marafa sente um beck, na quadra rola um rap. De porta mala aberta, nemo racha dos moleques só. Firmeza e ó, nos becos só da nós. Na quina do sigilo é só apagar os faróis. Disposição de sobra, quem vê na madruga corre. Em toca de aranha, muriçoca não dorme. Em carro de malandro, comédia não tem carona no trajeto. Da quilombo DF até minha goma, sempre esperto. No meio dos polícia nós disfarça. Só no sapatinho, pá, fazendo um graça. Um camufla, camina no banco, carona é mato. Na porta do colégio, quem tá no corre tá ligado. Febroso assim como o pôr do sol avermelhado. É que nem os olhos de Bob na balada de sábado. Farol desligou, parou, abriu as 4. O polícia paisana no boteco grilado. Também 4 vagabundo cabuloso, ó as prata. Malandro é malandro e quem não vinga desembaça. Carro de malandro, carro de malandro. Carro de malandro, chama quando vira pira. Carro de malandro, carro de malandro. Bote dos bruxos na madruga, nós trincou. Passou batido quando o polícia gritou. Ali é carro de malandro, pega, pega lá quem é. Mas através do fumê nem dá pra ver os boné. Pega, pega os 6 bocas na BR, quer é vir. Passa é mal, paga um pau quando o motorzão treme. Danada, 10 minutos da quebrada, tamo em casa. Para no beijo na boca e desce uma gelada só na adrenalina. Quem é? Os cu corre. Ha, nós tamo aí, amanhã mais um porre. Só de rolê, paga um pau se não correr. De boinha, claro, tô ligado que o bom é viver. Não quis por mal, passa a bola que já era. E tima quando vira aqui, não é só carro de favela. Carro de malandro, carro de malandro.